tiro. Direitos humanos, um caralho comigo. Eu acordei com vontade de matar o Gabé. Eu não vou sossegar se eu não derrubar. Dessa noite não passa questão de honra. Aquele arrombado não pede por esperar. Adrenalina no meu sangue está a mil por hora. Já fumei um, dois, três, mas a raiva não passa. Vou torturar, fazer sofrer até morrer. Descontar o que ele fez e continua a fazer. Quando essa porra já está indo longe demais. Esse filho da puta não me deixe vai. Quadrilhas.